tarde, minha Curitiba. Boa tarde, meu Paraná. Boa tarde, Brasil. E boa tarde a mais de 50 países do mundo. Do lado de cá, Luiz Carlos Alborguete, Ricardo Alexandre, profissão repórter. Do lado de lá, Pablo Venceslau Braz e Leonardo Henrique. Está formada agora a Fusão FM.com, cadeia sem censura, jornalismo com credibilidade. Nesse final de semana, eu me lembrei de um filme do Al Pacino e do Robert De Niro. Robert De Niro, ele praticava assaltos com uma quadrilha. E todos bem vestidos. E nesse final de semana, pasme os senhores, Ricardo Alexandre acompanhou, três homens de ternos tomaram de assalto na capital do estado do Paraná um carro pagador, levaram um malote com 30 mil reais e no mínimo racharam a grana, 30 bagarotes para cada um, né, malandragem? Final de ano chegando, mais uma semana, vem o Natal, como se o Natal fosse uma coisa assim. Para mim é significante porque representa o nascimento do menino Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Pai. Mas a data foi transformada numa mercantilização, uma data mercantil, onde se vende presentes, onde o comércio fica completamente enlouquecido, apesar de todas essas cagadas que está acontecendo no mundo inteiro. Vocês viram que o Citigroup quase quebrou nesse final de semana, se não fosse o governo americano injetar 40 bilhões de dólares, o maior banco do mundo, o Citibank, agora começa uma nova vida. E pasme os senhores, a Mitsubishi, a Honda e a Toyota vão se unir, vão formar uma corporation, que seria o nome TMH, Toyota, Mitsubishi e Honda, também para não quebrar. A General Motors está quebrada, a Chrysler, a Ford, etc. Tá? Tudo lá fora. Então eu acredito que o governo americano... Eu estou acreditando agora no Barack Obama. Não é que eu deixava de acreditar. Ele ganhou, foi uma eleição histórica, mas por ele ter escolhido no lugar da Condoleezza... Como é o nome dela? Condoleezza Rice, a grande senadora, a grande mulher americana, Hillary Clinton, vai fazer parte do governo Barack Obama. Então as coisas, acredito eu, tendem a melhorar. Mas vamos falar do assalto cinematográfico que aconteceu na capital do Paraná. Como se fosse um filme americano, meu camarada. Como se fosse um filme americano. Ou um filme nacional. Já vi filme nacional da mesma maneira. E os três homens de ternos que assaltaram o carro forte, cara. Chegaram na cara dura durante o dia, meteram a máquina em todo mundo, renderam os seguranças do carro forte, tomaram os revólveres, mandaram todo mundo calar a boca e levaram o malote com 30 mil reais em dinheiro, 10 pau para cada um, já para passar o Natal e o Ano Novo. Ricardo Alexandre, final de semana, aconteceu na boca do crime. Boa tarde. Boa tarde a você, Alborguete. Boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo. Realmente um final de semana bastante violento em Curitiba e região metropolitana, Alborguete. Só antes de trazer essa informação, passando a você que 40 corpos foram recolhidos junto ao necrotério do Instituto Médico Legal aqui em Curitiba. Diz que foi uma confusão a Tribuna do Paraná, no Paraná Online, e a própria Gazeta do Povo, na Gazeta Online, a Folha de Londrina, os principais jornais do Paraná, estava dizendo que ninguém pode mentir. Diz que estava uma loucura o Instituto Médico Legal nesse final de semana. Realmente, só para que você tenha uma ideia, cada vez que a viatura saía com capacidade de 4 corpos no seu interior, ela voltava com uma média de 9 corpos. Corpos amontoados. Capital e região metropolitana. Capital e região metropolitana. Corpos amontoados no necrotério do Instituto Médico Legal. A informação que nós temos é de que um médico legista que estava de folga foi chamado para auxiliar o médico legista que estava de plantão. Tamanha a confusão que estava no Instituto Médico Legal, onde a imprensa continua proibida de pisar os pés, segundo ordem e determinação aí do secretário de Estado de Segurança Pública. Olha, um carro blindado da empresa Proforte, que abastecia o caixa eletrônico do hipermercado Condor, no bairro do Santa Cândida, aqui em Curitiba, teve um dos seus malotes levados por assaltantes, que também tomaram as armas dos três seguranças. Não houve troca de tiros e, de acordo com o que foi apurado, o valor roubado gira em torno de 30 mil reais aproximadamente. O assalto aconteceu em frente ao estabelecimento do Condor, o hipermercado Condor, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, onde o blindado estaria estacionado. O delegado Renato Bastos Figueroa, do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, apurou que os bandidos agiram de cara limpa e foram filmados pelo sistema de segurança do mercado. Um deles é moreno, alto e usava um terno. Os outros dois eram homens brancos e baixos, também vestidos com ternos. O trio fugiu em um veículo Peugeot de cor prata, cuja placa não teria sido anotada nem pelos seguranças e nem por populares que estavam na região. O veículo tomou rumo de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Os seguranças estacionaram em frente à porta do mercado, como costumavam a fazer, e dois deles saíram para verificação de rotina, ou seja, para dar aquela olhada em volta para ver se não havia perigo, risco de tirar o malote do interior do carro forte. O terceiro segurança ficou cuidando do veículo. No momento em que retiravam os malotes, os bandidos apareceram de surpresa. Os seguranças já prestaram depoimentos na delegacia e ajudaram, inclusive, na confecção do retrato falado dos marginais. Ontem à tarde, a polícia já tinha as gravações das câmeras do mercado e verifica agora se as imagens estavam em boa qualidade para auxiliar nas investigações. O delegado Figueroa ressaltou que há muito tempo não ocorria um assalto desta natureza em Curitiba. Ele acredita até que os bandidos possam ser de fora da capital. Já a empresa Proforte, que tem um segmento de segurança tranquilo, não quis se pronunciar com relação a este assunto. O que acontece é o seguinte, Alborguete, eu estive notando o trabalho de algumas empresas de segurança, inclusive da Proforte, e conversando com o delegado-chefe da Delegacia de Furtos e Roubos há algum tempo atrás, o doutor Luiz Carlos de Oliveira, e ele passava o seguinte, que muitas vezes a confiança por parte dos seguranças é que faz com que esse tipo de roubo venha a acontecer. O que é que eu quero dizer com confiança? Eles estão já naquela rota há 5 anos, por exemplo, trabalhando naquela rota, e nada acontece. Nunca são assaltados, nunca vem ali qualquer risco aparente de assalto. Então eles acabam se folgando um pouco. Saem de dentro do carro, já não fazem aquela verificação de rotina como é de praxe se fazer, dão apenas uma olhada aqui, uma olhada ali, os três saem juntos, saem às vezes 4 seguranças juntos de dentro do carro forte, segurando o malote, tranquilidade, cumprimentando inclusive as pessoas ali do estabelecimento comercial onde vão fazer a entrega e eu não vou dizer relaxando, mas deixando fácil para que o bandido venha agir. O bandido, ele não manda recado, ele age né, de forma inesperada. Foi o que aconteceu. Eles estavam tranquilos, eram acostumados a fazer essa entrega de malote ali em frente ao hipermercado Condor no bairro do Santa Cândida. Nunca tiveram nenhum tipo de problema. A informação que nós temos é que a mesma equipe estava trabalhando já há mais de 2 anos naquele local. Não tinham nenhum tipo de preocupação. Então eles pensaram, não vai acontecer hoje, não vai acontecer nunca. Maldita foi a hora. Os 3 homens de terno levaram R$30 mil ao Moriarty. Quer dizer, parece um filme americano, né, pai? Carro forte, cara. Estacionar em frente a um hipermercado, que é o Condor, que conseguiu não vender a sua empresa para o Walmart, que dominou o mercado contra o Pão de Açúcar e contra o outro mercado que tem. Não, o Mercadorama é deles. Larga de ser burro, palhaço. Não sabe cavalo, não fala bobagem. Pelo amor de Deus. Aquele que tem ali indo na Marechal, aquele grandão. Mufato. Na Marechal? Na Marechal, sim senhor, nós passamos sempre em frente. Ah, o Carrefour? Carrefour. Ah, bom. Nunca não venderam. E o Pão de Açúcar. O Mufato mora lá no Quinto dos Infernos. Não tem. E os caras pararam. Eu quero comentar a matéria. Os caras pararam. Quero comentar a matéria. Eu nunca vi um assalto como esse. Os 3 caras de cara limpa, de terno, de gravata, meteram a máquina em todo mundo, levaram um malote. Só não levaram mais porque não deu tempo. E tá aí mais um assalto. Dificilmente, viu, cara? Dificilmente esses caras vão ser presos na capital do Paraná. Dificilmente. Porque cara dura, pode ter retrato falado, uma hora dessa já pinotearam do Paraná, entendeu? Já estão em São Paulo, no Rio, no diabo que o carregue, em alguma favela, curtindo aí os 10 bagarotes com a família, entendeu? Para passar. Semana que vem já é Natal, meu camarada. Já é Natal. Na outra já é ano novo, tá? Quantas pessoas aí não estão agora desesperadas aí atrás de um grampo, de uma grana, para levar um presente para casa, para comprar um franguinho assado, uma costela assada, só se for para enfiar na bunda da tua mãe, entendeu? Não corta o meu programa, pelo amor de Deus, não corta o meu raciocínio, tá? Não corta o meu raciocínio, entendeu? Peru é pra gente rica, rapaz. Pobre não compra peru. Só pra enfiar na tua bunda, entendeu? Com a cabeça e o rabo e tudo. Agora, o problema é o seguinte: comprar um franguinho recheado, uma maionese, pra ver se também não dá uma desintoxicação. Precisa saber se a maionese não tem alguma merda misturada no meio. Então, compra um ranguinho, um refrigerante, entendeu? Pra passar o Natal ainda tem que sobrar pra comer na janta. E tem que isso à noite. Tem que sobrar pra comer no almoço. Aí no domingo. No domingo pode ir num churrascão. Que não é desmérito. Eu gosto de um churrascão, principalmente do churrascão Curitiba, em frente à faculdade de Curitiba. Que ali você come um feijão preto gostoso, uma costela gostosa. Eu não é, Ricardo? Muito bom. Eu adoro aquilo ali, entendeu? Tem vários outros churrascão. Agora, tá todo mundo afim de grana. Aconteceu, o Costelão, aconteceu uma tragédia de uma mulher formada, universitária, na flor da idade, 35 anos, um prédio na Visconde de Guarapuava, no centro da capital. Ela era formada, ela trabalhava na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, na FIEP, aquele monstro, aquele elefante monstruoso ali na Avenida das Torres, e ela era funcionária ali, e era formada também, além de ser funcionária da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, ela era formada na profissão de comércio exterior. Ela cursou uma faculdade e ela exercia a profissão de comércio. Ela era bacharelanda em comércio exterior, uma profissão, ganhava muito bem, ganhava uma grana alta, trabalhava na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E lamentavelmente, esta jovem senhora, como a maioria das mulheres brasileiras, covardemente, por serem fracas, é brutalmente assassinada na porta do elevador do seu edifício. Estou aqui com a foto do edifício do Paraná Online e na matéria da Gisele Ubrich. A foto é do Alberto Meineschuski. Vai, nós sempre passamos em frente a esse edifício. Sempre, sempre. Edifício classe média. A tentativa desesperada de reatar é o cheiro que fica. O cara, quando casa, é gamado na mulher. Ou, sei lá, tem cara que é gamado no sexo. Para a mulher, o sexo é um terceiro complemento. Primeiro complemento, na realidade, é o carinho, é o amor, é sair de mãos dadas, é tomar um lanche, é bater um papo, entendeu? Curtir uma piada, gargalhar, viver a vida. O sexo é um complemento. É um complemento da noite, ou do dia, ou da madrugada. Às vezes o homem não está bem da cabeça de cima, a cabeça de baixo não levanta. Mas nem fudendo não vai levantar. Entendeu? A mulher também tem os seus problemas. Quando a cabeça de cima não funciona, a ostra gratinada também não vai querer abrir a boca e dizer: vem, meu amor. Não vai dar. Então, é o cheiro que fica. Parece que é uma desgraça. E a tentativa, Ricardo, desesperada de reatar com a ex-esposa, já estavam separados, levou o Samuel Nísio, 47 anos, para a cadeia. E a Carla Huntman, 35 anos, formada em comércio exterior, ganhava uma grana preta, morava num bom prédio na capital do estado, no centro da capital. E nesse final de semana, ela foi levada em estado gravíssimo, já em sinal vermelho, para o hospital evangélico. O sinal vermelho apagou e ela morreu na madrugada de sábado para domingo. O assassinato aconteceu próximo à porta do elevador, no saguão, na entrada do edifício Montpellier, situado na Avenida Visconde Guarapuava, 4125, quase esquina com a Rua Pasteur, no Batel. Provavelmente, Samuel premeditou o assassinato, já que foi procurar pela ex-esposa armado com uma faca. Eu acho que é mais só se levar um tiro, você não sente menos, do que se levar uma série de facadas, que ela levou 9 facadas. Uma morte cruel, cretina, imbecil, entendeu? O porteiro do prédio testemunhou o crime e tentou salvar a Carla, mas não conseguiu. De acordo com a polícia, ela chegou na portaria do prédio após jantar com amigos e foi surpreendida, isso à noite. Depois, às 00h, jantou e foi para casa. E ela foi surpreendida, porque ela tem um filho de 8 anos, estava com a pajem, é pajem ou babá que se diz, né? Babá. Pelo assassinato. assim que entrou na portaria. Eles estavam em processo de separação judicial e Samuel queria, porque queria, reatar o casamento. Esse crime foi bárbaro, parou a capital do Paraná, que era um prédio chique no bairro do Batel. Pediu para subir o apartamento de forma que pudesse conversar. Mas a Carla, possivelmente pressentindo que ia ser assassinada, não permitiu que o ex-marido, já em separação judicial, Samuel, não permitiu que ele a acompanhasse. Então ele sacou do punhal e deu 9 facadas na Kátia Huntman, de 35 anos de idade. Como ouviu a discussão do casal, preocupado com a segurança da moradora do edifício, o porteiro chamou a polícia militar. Ao perceber que ele dava facada no pescoço, no coração, na barriga, tudo quanto é lugar, o funcionário do edifício apanhou o extintor de incêndio e tentou fazê-lo parar, aplicando golpes na sua cabeça. Samuel, na loucura, no estágio da psicopatia, não parou, não sentiu os golpes do celular. Quando a mulher estava caída do chão, aí ele parou. Como? Do golpes do extintor. Tá. Samuel só parou, ele levou 2 golpes, mas não sentiu. Ele continuou esfaqueando. E é pesado o extintor. É. Aí o Samuel só parou quando a mulher estava caída no chão, lavada de sangue. Nisso, chegou a nossa polícia militar e o Samuel, assassino, canalha, bandido, covarde, cafajeste, também com as roupas ensanguentadas, tratou de fugir, levando um punhal. Foi perseguido pela rua Pasteur até parar em frente a outro prédio. Olha só a cara de pau desse filho da puta. Ah, eu vou me matar. Pegava o punhal e encostava no pescoço aqui, mas não cortou não. Ah, eu vou me matar. Eu vou me matar. Então mata logo, porra. Corta a cabeça. Entrega a cabeça pra polícia, porra. Por quê? Aproveita, corta o saco junto. Corta o pinto junto. Corta metade da bunda e entrega tudo pra polícia. E vai pro colo do capeta, desgraçado. Mas não. Samuel fez um escândalo do Satanás na rua, atraindo a atenção de pessoas que estavam passando. Foi chamado um advogado e depois de muita negociação, ah, eu me mato, eu não me mato, eu me mato, eu me mato, porque eu amava, porque bebê. Aí ele resolveu se entregar. Ele foi levado ao SIAC Sul, anexo ao 8º distrito. O delegado de plantão se negou a recebê-lo. Falou, aqui não. Aqui eu não quero esse cara não. Porque trata-se de um delito, um assassinato de competência da delegacia da mulher. Em novo deslocamento policial, Samuel foi entregue àquela delegacia, mas sem antes o plantão sugeriu que ele fosse levado à delegacia de homicídios, que seria, que foi o assassinato, que seria o correto, não a delegacia da mulher. Interrogado e autuado em flagrante, primeiro pelo assassinato, o matador foi levado para o centro de triagem 2 em Piraquara. A Carla, lamentavelmente, meus pêsames à família, meus pêsames ao filho de 8 anos, foi uma sacanagem, foi uma putaria, foi uma imbecilidade desse cara. Era funcionária, meus pêsames à Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, no Jardim Botânico, onde ela trabalhava na função com o comércio exterior, já que era formada em universidade de comércio exterior. Era uma pessoa culta, uma pessoa querida, uma pessoa amada por todos. Samuel era funcionário de uma loja de imóveis na capital. E eles tinham um filho de 8 anos. E esta não foi a primeira vez que o Samuel frequenta uma delegacia de polícia na condição de bandido. Já teve um mandado de prisão. Tá tudo certo aí? Já teve um mandado de prisão cumprido em 1995 por uma das varas da família de Curitiba. Também já tinha antecedentes criminais por lesões corporais e por falso testemunho. Um crime que parou a capital do estado do Paraná. Então, eu fico assim, lamentando, né? Lamentando. Porque o Ricardo falou quinta-feira aqui algo que me chamou a atenção. Ricardo Alexandre Miandes, que é meu parceiro nesse programa, nós temos um programa locado aqui na Fusão FM, das 4 às 5 da tarde. Então o Ricardo me falou um negócio e me deixou pensativo, comecei a analisar. Ele disse um negócio muito sério. Ele casou, muito bem casado, mas não nasceu para ser corno e nem filho da puta. A sua senhora também casou, não nasceu para ser corno e nem filho da puta. E o interessante que o Ricardo disse aqui: tá vivendo? Tá. Se amanhã não deu, por questões de compatibilidade de gênios, desamor, tudo bem. Separe, cada um procure o seu caminhão, pega a sua trouxa e vai embora. Agora, traição é inadmissível. A mulher trair o marido e o marido trair a mulher. A mulher que faz isso com o marido é puta. E o marido que faz isso com a mulher também é filho da puta. É um puto. Entendeu? Então, quando há incompatibilidade, não tem condições de sobrevivência, se separem. Não há necessidade de um ficar matando o outro, enquanto os filhos vão ficar traumatizados, que o cérebro, a criança tem um gravador, vão ficar traumatizados pelo resto da vida, tá? Lamento profundamente. Agora, esse idiota vai pagar pelo crime que cometeu. Boa tarde para o Rafael de São Paulo, o Anderson de Nova York, nos Estados Unidos, que está ligado na Fusão FM, no Cadeia, a professora Fátima do Barreirinha, um beijo na sua alma, o Flávio de Brazilian Beatles, capital federal, o Marcos, que está nesta madrugada, são 4:30 da manhã lá no Japão, ouvindo a Fusão FM, a menos que você esteja me enganando, é do Japão, Japão. Amanda de Birigui, São Paulo, o Robson, Florianópolis, Santa Catarina, pessoal do iogurte, o Serginho, o Tiago, o Hélio, a Jéssica, o Igor, o Fezão, o William, o Luiz, o Tom, o Vitor, o Raider, Felipe, Schmidt. Daqui a pouco a gente vai dando o nome de todos que estão ligados. Vamos ao intervalo comercial. Aconteceu no Paraná mais uma desgraça. Qual foi? De bom. Uma quadrilha alborguete que usava explosivos em assaltos a caixas eletrônicos e também agências bancárias foi tirada de circulação pela Polícia Federal. Um detalhe, as investigações duraram cerca de 6 meses para se chegar à quadrilha. Foi em Curitiba, Cascavel e, se eu não me engano, tem uma cidade em São Itapema, Santa Catarina. Roda! Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. Eu tinha acabado de passar na faculdade de... Minha família inteira estava feliz. Meu pai até me deu um... de presente. Eu sentia como se tivesse a... inteira pela frente. Mas isso foi antes de eu começar a usar drogas. O uso de drogas consome o seu futuro. Acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$ 49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Você está ligado na Fusão FM, Rádio Notícia, a maior rádio da internet mundial. E lembrando, Alborguete, que o programa Cadeia Sem Censura aqui na Fusão FM tem o patrocínio da T4M, treinamentos e consultorias em automação industrial e tradução de artigos e manuais técnicos. O técnico e empresário responsável pela T4M é o nosso grande amigo Paulo Roberto Teixeira e a sua esposa Edneuza Alves Mota. O e-mail da T4M para você entrar em contato, saber mais a respeito desta empresa é t4m@uol.com.br. O telefone em Curitiba é operadora 41 32 49 45 42. E em Santos, na Baixada Santista, pode contar também com o apoio da T4M. Não, lá em Santos nós temos a empresa do empresário Augusto Pereira, uma das grandes cabeças também em automação e consultorias, e do tradutor Serginho Pereira, ok? E aqui, e nós estamos passando por uma fase muito grave, viu, Ricardo? Esse negócio dessa crise econômica no mundo inteiro. Aqui o Brasil até que está tranquilo, os bancos estão serenos, nenhum banco está quebrado aqui no Brasil, pode ficar tranquilo. Citibank do Brasil não tem nada a ver com o Citibank lá, e o Citibank lá hoje já recebeu 40 bilhões, está tudo normal, mas é preciso. Toda empresa que esteja passando por dificuldades tem que ter treinamentos e consultorias, tá? Então, não se esqueça da T4M, o e-mail é t4m@uol.com.br, do empresário Paulo Roberto Teixeira e da empresária Edneuza Alves Mota. A polícia... federal, a nossa espartana Polícia Federal, fez o que nesse final de semana, Ricardo Alexandre? Olha, o Borghetti, eles prenderam uma quadrilha especializada em assaltos a caixas eletrônicos e também a bancos. Até o que foi apurado aí pela imprensa e, enfim, por órgãos competentes ligados à Polícia Federal, 9 pessoas, Borghetti, haviam sido presas por eles, os policiais federais. 4 delas foram presas na região metropolitana de Curitiba. 3 foram presas em Cascavel, no oeste do estado do Paraná, e 2 foram presas em Itapema, Santa Catarina, o litoral catarinense, numa casa que era usada como uma subsede da quadrilha. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha chegou a usar explosivos em alguns arrombamentos a caixas eletrônicos e também agências bancárias. Com o grupo, foram apreendidos coletes à prova de bala, binóculos, maçaricos, pistolas e artefatos explosivos. A operação, batizada de Operação Terminal, cumpriu 9 mandados de busca e apreensão e 10 de busca na região de 2 estados. Os presos de Santa Catarina e também de Cascavel foram trazidos para Curitiba, onde foram apresentados à imprensa. Segundo a Polícia Federal, os trabalhos duraram cerca de 6 meses. Tudo porque era uma operação muito minuciosa e passo a passo da quadrilha estavam sendo seguidos pela gloriosa Polícia Federal. Segundo o superintendente da Polícia Federal, esta quadrilha pode ter ligações com quadrilhas de São Paulo e também do Rio de Janeiro, mas a especialidade acontecia aqui no estado do Paraná e Santa Catarina. Em uma das agências que foi aberta pela quadrilha, eles chegaram a usar explosivos, fazendo com que uma parede ficasse completamente rompida, facilitando assim a entrada da quadrilha no interior da agência, de onde foram retirados pelo menos 4 caixas eletrônicos. O montante roubado pela quadrilha pode passar de R$800 mil em Santa Catarina e também no estado do Paraná. Mais um belo trabalho aí por parte da Polícia Federal. E vale a pena ressaltar, gente, que cada caixa eletrônico que é roubado, os bandidos analisam muito antes de fazer esse tipo de roubo. Eles vão até a agência bancária, ficam próximo do caixa eletrônico, visualizam as câmeras de segurança, visualizam se o caixa eletrônico é aquele preso ao chão com aqueles parafusos grandes ou se ele é cimentado, se ele é concretado ao chão. Então é tudo muito bem feito pela quadrilha. E por isso a Polícia Federal levou tanto tempo para chegar a esses bandidos, quer dizer, foram quase 6 meses de investigação, seguindo os marginais, eles iam na agência, davam um cuido na agência, a Polícia Federal estava ali junto, estava analisando par e passo desta quadrilha. Eles voltavam para a subsede ou para a sede que fica aqui em Curitiba e a subsede em Ipanema, no litoral catarinense, a Polícia Federal estava atrás, sempre monitorando. E quando chegou o momento exato, pediu à justiça os mandados de busca e apreensão e também os mandados de prisão, que foi concedido pela Justiça Federal, e a quadrilha foi tirada de circulação. Luiz Carlos Alborguete. Meus parabéns à espartana Polícia Federal. A banda limpa da nossa Polícia Federal. Um beijo na alma da minha querida Belmaza. Tava desaparecido, hein, menina? Do Cadu, do Igor, do Luiz. Daqui a pouco a gente vai dizendo o nome de todos vocês aqui. Hã? Ana Cláudia. É, tem um monte de gente aqui. O Neném, todo mundo aqui. A gente vai dizendo para todos aqui. O que me chamou a atenção... Atenção, porra! Presta atenção! Um caminhão aí em São Paulão. Caminhão descendo a ladeira num favelão lá de Paraisópolis. Eu vi. Você vê que azar. Caminhão. Cara nasceu com a bunda virada para um cacete. Não é pra lua, virou. Nasceu com a bunda virada para um cacete. O cara vinha aí descendo pra favela tranquilo, tomando uma latinha de cerveja. Tava bem morgadão, tranquilão, bem morgado. Zoinho pequenininho. Daqui a pouco meteu o pé no freio e não deu. Caminhão chegou batendo em tudo quanto é carro. Foi uma ziquezeira. Um reco-reco do gramunhão. Aí ele desceu a ladeira, Ricardinho, lá no Paraisópolis, e arrebentou o rabo de vários carros. A PM foi chamada para falar o que aconteceu. Chegou lá o motorista, bem morgadão, né? Bem morgadão. Lá com uma... aquela cerveja que eu gosto, como chama, a única que eu tomo é a... feita lá no Rio de Janeiro. Itaipava, é. Gosto muito dessa cerveja. Gostosa. Não sei se tem alguma merda demais, mas é gostosa. Aí, a polícia militar chegou no local, pegou um zioto, falou: zioto, vem cá, o que aconteceu? Não, autoridade, seguinte, estava descendo aqui com o meu caminhão, com o meu minhão, e acabou o freio, tive que jogar na calçada, e na calçada andei arrebentando um bocado de carro. Aí a PM resolveu fazer uma vistoria mais apurada. Sabe o que ela encontrou dentro do caminhão? Sabe? 9 toneladas da macaca. 9 toneladas da chibaba. 9 toneladas de maconha. Aí a PM disse ter sido chamada para conter um tumulto na rua Carlos Toledo Pizza. Os moradores queriam agredir o motorista do minhão, que ao descer a ladeira foi parar numa calçada, atingiu vários carros, e quando o caminhão foi examinado, seu Ricardo, encontraram os blocos de maconha escondidos junto à carga de madeira. E agora a maconha foi levada para a delegacia de narcóticos. Narcóticos é um nome muito complicado. Vamos levar da delegacia de drogas. E o bundeiro, foi levado para o departamento da Delegacia de Combate às Drogas em São Paulo, o DENARC. Mas esse cara, tem cara que nasce com a bunda virado para a lua. E sempre na bunda do cara tem uma estrela. Você dá um tiro na bunda do cara, bate na estrela e a bala, ela ricocheteia. Ricocheteia. Nome bonitinho. Ricocheteia e vai fora. Tem outros que nascem com a bunda. Você pode colocar 10 estrelas. Você dá o primeiro tiro, entra no rego do filho da puta. E vai sair na boca. E vai sair no pinto. No pênis. Não vamos falar palavrão aqui. Primeiro passa pelas duas boletas e sai na boqueta do unzioto, da genitália. Olha que nome importante, né? Me lembro, nome importantíssimo, né? Operação aconteceu no Paraná o quê, Ricardo Alexandre? Uma operação, Alborguete, da Polícia Militar na cidade de Guaíra, no oeste do estado do Paraná, que acabou prendendo, tirando de circulação uma mulher e apreendendo drogas e mercadorias contrabandeadas. A partir de informações anônimas, ocorreu então esta operação. Mais de 60 policiais de todo o estado do Paraná cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em vários pontos de drogas mapeados pela polícia a partir das denúncias. De acordo com informações, os locais eram utilizados por traficantes que vendiam pequenas quantidades de entorpecentes para usuários de drogas da própria região. A polícia encontrou 3,5 kg de maconha, ou seja, 3,5 kg da droga, e 19 pedras de crack, além de um rádio na frequência da polícia, duas pistolas e farta munição para este armamento. Uma mulher foi presa em flagrante. Esse foi o trabalho voltado justamente para minar ações que essas pessoas insistem em fazer no nosso estado do Paraná. Foi o que disse o capitão Luiz Mazinheiro, comandante da operação pela Polícia Militar. Durante o cumprimento dos mandatos, a polícia começou a desconfiar de uma casa que estava fora dos planos da operação. Os policiais resolveram fazer uma abordagem e descobriram um depósito de produtos contrabandeados. Haviam eletrônicos, suplementos alimentares e até mesmo cigarros trazidos do Paraguai. A casa, com marcas de tiros na parede, fica às margens de um córrego que tem acesso ao lago de Itaipu. Segundo o que foi apurado pela polícia, este local era também usado como uma sede para o tráfico de drogas. O que acontece é o seguinte, Alborguete. A polícia militar, ela vem desencadeando diversos trabalhos em torno do narcotráfico. Primeiro a P2, que é o serviço reservado da Polícia Militar. São os policiais militares que não usam farda. Eles vão, investigam, passam para os seus comandantes as informações que eles conseguiram coletar através daquelas operações de investigação. E os comandantes montam as operações, aí colocando os policiais fardados em campo. É pedido a promotoria, a promotoria do estado, os mandados de busca e de apreensão. A promotoria analisa, pede ao judiciário estadual, e o judiciário estadual concede esses mandados de busca e apreensão. Quando a polícia militar entra em cena, vai lá e cumpre o seu papel. Nesse caso, foi tirado de circulação essa mulher. Só o que não deu para entender é porque ela não teve o nome divulgado. Antes de você falar dos pneus, ontem, domingo, o DEA americano e a Polícia Federal colombiana, veja só, descobriu o maior laboratório de heroína na Colômbia. Descobriu ontem o DEA americano, a Polícia Americana de Combate ao Narcotráfico, às drogas, junto com a Polícia Federal Americana, descobriu o maior laboratório de heroína da Colômbia. A heroína, ela era embalada, trabalhava no laboratório meninas, rapazes, crianças, 39 prisões. Aí todo mundo foi pendurado, foi pra água, levaram um cacete do caraque, e derrubaram os chefões. Pasmem! A polícia, Ricardo, chegou numa cidade colombiana, perto da capital, chamado Cidade 20, que é com 2x, Cidade 20, cidade bonita, turística, e foram num sobrado de primeiro mundo, coisa chique. Quando entraram no sobrado, depararam com os chefões do laboratório de heroína. Adivinhe quem? Duas mulheres irmãs, cada uma pesava 110, 120 quilos. E dominavam o maior laboratório de heroína da Colômbia. As duas vagabundas, as duas vacainhas estão na cadeia. Só que os Estados Unidos quer levá-las para prestar depoimento nos Estados Unidos. Não sei se vão chegar vivas até lá. Como é a história dos pneus da China, Ricardo Alexandre? Realmente, Alborguete. Antes, eu queria mandar um beijo na alma da Ana Cláudia, desaparecida, hein, menina? Do Snack. Do Leon, Rodolfo, Jaque, o Papai Noel Negão. E da Chali, a londrinense, a pé vermelho, que também está desaparecida. Desculpe, aconteceu outra história de polícia. Realmente, Alborguete, em Marechal Cândido Rondon, também na região oeste do estado do Paraná, a Polícia Federal descobriu uma empresa que contrabandeava pneus chineses de caminhão que trazia do Paraguai. Por questões ambientais, o comércio de pneus fabricados na China é proibido aqui no Brasil. Foram apreendidos 220 pneus e 3 caminhões, sendo 2 pessoas presas por esse crime. É também provável que seja um forte esquema organizado. Essa apreensão foi um duro golpe na quadrilha, disse o delegado da Polícia Federal, Michel Fagundes, que comandou a operação. Os pneus vindos da China não podem ser usados no Brasil, em hipótese alguma, por uma questão ambiental. Não que eles não prestem. Não é que foi contrabandeado. Não. São pneus, Alborguete, que não tem aquele segmento dos pneus fabricados no Brasil e que atingem, e muito, o meio ambiente, segundo o sistema aí do meio ambiente. Eu acho que não. Eu acho que o pneu daqui, o pneu da China, é tudo a mesma coisa. É borracha preta do mesmo jeito, gasta, come asfalto, o asfalto come o pneu e daí por diante. Para mim é tudo a mesma coisa. Final de semana aconteceu! Aconteceu e a Rony Alborguete, rondas ostensivas de natureza especial da Polícia Militar, é quem trabalhou bastante nesse final de semana. Aliás, só para constar aqui, eu acho que esse final de semana só tinha a Rony na rua, né? Só a Rony? As outras, a Polícia Diária, eu acho que não tinha. Porque, rapaz, o que dava de Rony nas ocorrências, eu acho que o coronel lá, o comandante geral, resolveu libertar os policiais da Rony que estavam presos dentro do quartel para manter a segurança da Gloriosa. Já viu isso? Não? É mole o que é mais. A polícia prendeu em flagrante o Laércio Aparecido Martins, de 26 anos de idade, e o Caio Márcio Mafato, 46 anos. Com eles, 24 quilos de crack estavam para ser colocados nas ruas para os usuários de entorpecentes. A apreensão e a prisão dos dois bandidos aconteceu em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. A droga estava escondida em cima da caixa de ar de um carro modelo Scenic. De acordo com o capitão Rui Noé Barroso, da Companhia da Polícia de Choque, a droga renderia mais de 100 mil reais se tivesse chegado até o consumidor final. A operação que levou às prisões foi feita pela Força Samurai, rondas ostensivas de natureza especial e Polícia Federal. Os acusados não quiseram falar com a imprensa. Foram conduzidos diretamente à carceragem da delegacia de Campina Grande do Sul e, na sequência, para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Parabéns aí aos policiais da Rony, rondas ostensivas de natureza especial, Alborguete, que não merecem ficar retidos, não detidos, retidos no quartel do Comando Geral. Eu acho que a Rony, ela foi criada para vir para a rua, para bater de frente com a bandidagem. Eles têm um treinamento todo especial e é um pecado deixar a Rony para fazer a segurança do quartel do Comando Geral. Tem que vir mesmo, é para a rua, tem que vir, é para o cacete. Tem um Putinho aqui na capital do Paraná. Boa tarde, Putinho. Putinho! Você perdeu 304 quilos de maconha, vagaba! Vagaba! Vagabundo! Vagaba! Vagabundo misturado com gambaba, que é espermatozoide de macaco. Antes de eu falar isso, como é que foi o atentado? Mais uma casa de juíza é atingida por disparo só porque ela prendeu a polícia, Ricardo Alexandre? Pois é, Alborguete, a suspeita é de que policiais, não se sabe ainda se civis ou militares, estejam envolvidos neste atentado à casa da juíza. O prédio onde a juíza Fabiana Sato reside, na cidade de Arapoti, município dos Campos Gerais, foi atingido por disparos de arma de fogo nesta madrugada. Ninguém foi atingido pelos tiros, mas a polícia está investigando o caso. Em setembro deste ano de 2008, a juíza expediu mandados de prisão que resultaram na prisão de 23 suspeitos de extorsão, roubo e tráfico de entorpecentes na região. Entre os detidos estariam policiais militares e civis. A casa da juíza foi alvejada com 3 disparos. O atentado está sendo investigado pela Polícia Civil de Jaguariúva, na mesma região, e pelo Comando de Operações Policiais Especiais, o COP, da cidade de Curitiba. O Grupo de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, que é ligado ao Ministério Público do Estado do Paraná, também acompanha a operação do caso. O delegado de Jaguariúva, o Gumercindo Ataíde, que coordena a investigação, disse que não é possível afirmar que o atentado está ou não relacionado à operação que prendeu policiais da cidade. Ele, porém, não descarta nenhuma hipótese. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP, informou que está colaborando nas investigações e ofereceu segurança 24 horas para a juíza Fabiana. A juíza não comentou o caso e disse que não vai comentá-lo até o final das investigações. 23 pessoas foram presas suspeitas de entregar, de integrarem 3 quadrilhas envolvidas em extorsão, roubo e tráfico de drogas em uma operação da Polícia Paranaense e também do GAECO, realizada em 25 de setembro, por último. Entre os detidos estão policiais civis, policiais militares de Arapoti, na região dos Campos Gerais. Foram expedidos 24 mandados de prisão. Destes, 23 foram cumpridos. 23 foram cumpridos em Curitiba, Sangés, Jaguariúva, Arapoti, Castro, Piraí do Sul e Pontal do Paraná. Durante a operação, foram apreendidos 7 armas de fogo. As investigações começaram em julho deste ano pelo Ministério Público Estadual e recebeu denúncias de corrupção e tráfico de entorpecentes. De acordo com o Ministério Público Estadual, as primeiras evidências confirmavam a participação de policiais e, por isso, o caso passou a contar com o apoio do GAECO em Curitiba. O trabalho também contou com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Eu me lembro, Alborguete. Agora virou moda tirar na casa de juiz, na casa de promotor, né? Justamente. Você é muito filho da puta. Eu me lembro isso, né, desta operação, que foi iniciada, na verdade, a pedido do secretário de Estado de Segurança Pública. O secretário disse que a banda podre da polícia estaria concentrada na região dos Campos Gerais. Alguns policiais que foram presos tinham culpa no cartório. Outros, vou te contar, viu, rapaz, caíram numa cama de gato. Ô, Ricardo, eu gostaria de dizer, de uma vez por todas, aqui na Fusão FM, no Cadeia Sem Censura Rádio Notícia, que o Paraná hoje é o estado que mais prende traficantes de drogas. O Paraná é hoje o estado que mais apreende drogas no Brasil. E não recebe apoio porra nenhuma de ninguém de Brasília. Tá? Você vê, amanhã eu quero comentar dos 304 quilos de maconha que saiu de Foz do Iguaçu para Curitiba e Santa Catarina. A menina de 15 anos que foi encontrada morta com 3 tiros. Advogado, empresário e um estudante universitário são presos. Tá? 5 vagabundos foram presos transportando 400 quilos de maconha. Polícia Federal meteu todo mundo na cadeia. Deve ter algum putinho em Curitiba que deve estar sentindo falta da maconha. A polícia prendeu um pai que trepava com a filha de 11 anos. Transformou a filha em amante e a filha ficou grávida. Uma quadrilha fez um grande arrastão num hotel de luxo no litoral de São Paulo. E pasme os senhores, o delegado Protógenes Queiroz, aquele que denunciou o ministro da Agricultura do Paraná, agora denunciou outro ministro do governo do PT, Luiz Inácio, o Mangabeira Unger, aquele que fala assim: porque você sabe que a situação dos assuntos estratégicos poderão reverter numa situação global asiática, aonde pode embutir também a capital de São Paulo, Paraná e outras cidades brasileiras, porque isso pode adentrar na fusão FM e recair em outros canais de televisão, porque a situação global realmente... Falando esse ministro, gente, a não viaje pela BR-101 para Santa Catarina. Você está sabendo a desgraça que aconteceu em Santa Catarina? 376. Não, agora à tarde a BR-101. É para ninguém ir para as praias de Santa Catarina, que a situação está uma barbárie. Caiu uma barreira agora na BR-101. Esse avião pode até cair, porque está chovendo que não para mais. Tá, eu não sei se é em cima da nuvem, debaixo da nuvem, entendeu? O problema é que, lamento profundamente, o governo tem que dar uma olhada no que aconteceu em Santa Catarina. É porque nós vivemos num mundo que uma hora se chove demais, você reclama. Se faz calor demais, você reclama. Se tem queimada, você reclama. E chamar a atenção também, Moguete, do governo federal e do governo estadual para as cidades litorâneas do Paraná, Guaratuba e Matinhos. O que é aquilo, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Não dá para chover em Guaratuba e Matinhos. Se chover em Guaratuba e Matinhos, é enchente na certa. Enchente e merda no mar. Quer dizer, é uma pouca vergonha, gente. Eu nunca vi praias como a do Paraná. Você caga no apartamento e a merda vai pro mar. E as madames tomam um banho e saem com aquele cocôzão lindo pendurado no pescoço. Mas onde você comprou isso, querida? Ah, comprei aqui na feirinha. Deixa eu ver. Quando pega, é merda. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, Pablo. Um beijo na alma de todos. Voltaremos amanhã. Até lá. Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. Você está ouvindo FusãoFM.com. Oh, yeah. Alternativa Pop Rock. Depois de 3 anos de namoro, meu namorado ia me dar uma e me pedir em casamento. Eu sempre quis casar, ter uma bem bonita e um monte de